something just to mellow my days, 'cause I'm getting tired of acting in life's one act play. A life's one act play. A life's one act play. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, música exótica e muito mais, todas as semanas com os druidas da Floresta Encantada. E começámos em modo mais de blues com os Savoy Brown, uma banda britânica formada em Londres em 1965 e com um som assente no blues e no blues com mais peso, com mais distorção, uma banda que alcançou muito sucesso, especialmente nos Estados Unidos da América, onde fizeram inúmeras digressões. Na Floresta Encantada, e a abrir o programa de hoje, estivemos com a faixa Life's One Act Play, do álbum A Step Further, o quarto disco dos Savoy Brown, lançado em 1969, e um disco onde a banda de facto expande o seu som de blues rock, com a inclusão de secção de sopro, secção de orquestra e um som bem mais cheio, mas mantendo o groove natural da banda dos Savoy Brown neste quarto disco, e num tema que também fez história no percurso dos Savoy Brown, Life's One Act Play. Na Floresta Encantada desta semana, entre outras propostas, vamos também prestar homenagem a Miles Davis, o músico de jazz que nos deixou há 30 anos e com um papel crucial em toda a música do século XX. E vamos hoje passar um dos momentos em que aliou as referências da música psicadélica da época com o seu jazz e construiu um dos discos mais importantes de toda a história, Beaches Brew, mas sobre isso falaremos mais daqui a pouco. Para já, seguimos em frente e agora com os holandeses Shocking Blue, a banda dos Países Baixos passa na Floresta Encantada, já não é a primeira vez que passam por cá, mas passam hoje com a faixa Love Buzz, eles que ficaram conhecidos com temas como Send Me a Postcard ou Venus, que conheceu, por exemplo, uma versão das Bananarama em 86. Já Love Buzz foi o single de estreia dos Nirvana em 1988, surgindo depois do álbum de estreia da banda de Kurt Cobain em 1989. Era uma música que Kurt Cobain gostava muito de tocar ao vivo, é um tema psicadélico, então assinado por Shocking Blue, para ouvir agora, uma faixa que surge no segundo álbum de Shocking Blue, tem como título At Home, é de 1969. Love Buzz, agora na Floresta Encantada. Would you believe me when I tell you you're the king of my dreams? Please don't deceive me when I hurt you, it just ain't the way it seems. Can't you hear my love buzz? Can't you hear my love buzz? Can't you hear my love buzz? I need you like a desert needs rain, I would travel like to die. When I don't see you, so spread your wings and fly. Can't you hear my love buzz? Can't you hear my love buzz? Can't you hear my love buzz? We'll be right back. hurt you, it just ain't the way it seems. Can't you hear my love buzz? Can't you hear my love buzz? Can't you hear my love buzz? I need you like a desert needs rain. I would rather like to die. Darling, when I don't see you, so spread your wings and fly. Can't you hear my love buzz? Can't you hear my love buzz? Can't you hear my love buzz? Primeiro na Floresta Encantada, os holandeses Shocking Blue, no segundo disco, At Home, editado em 1969, escutámos Love Buzz. Entretanto, estivemos com Humble Pie, numa altura em que os Humble Pie eram liderados por Steve Marriott e tinham na sua formação, por exemplo, Peter Frampton. Estamos também no segundo disco deles, Town and Country, um álbum que marcou uma mudança de estilo nos Humble Pie. saindo de um rock mais mexido em direção a um álbum mais pastoral, mais psicadélico, com elementos mais tradicionais, como é o caso desta música em que tocam aqui citar a faixa The Light of Love, tocada por Steve Marriott, para um disco em que todos os elementos da banda acabaram de alguma forma ou outra por contribuir com músicas. A seguir a este disco, os Humble Pie concentraram-se mais no mercado norte-americano e a fazer um som mais direto em comparação com este disco mais luminoso, mais pastoral. E Peter Frampton, aliás, viria a sair dos Humble Pie em 1971. Mas estivemos então em 1969, Town and Country, aqui um momento mais místico por conta dos Humble Pie, The Light of Love. Vamos seguir em frente e agora com um momento mais próximo do prog rock, aliás, dois momentos de prog rock, e começamos com o Scholacium, se calhar uma das bandas mais reconhecíveis do movimento do prog rock, uma banda conhecida também por fundir o jazz com o rock, e vamos ouvir uma faixa que tem as suas raízes na música contemporânea, na música mais clássica, é Bolero, na versão de Colosseum, mas claro que a banda a expandir, especialmente nos solos de guitarra. Bolero, na versão do Colosseum, e logo depois uma das bandas mais importantes do prog rock britânico, os Emerson, Lake & Palmer, para ouvir logo depois de Colosseum. dois momentos de rock progressivo de duas bandas emblemáticas do Reino Unido. Primeiro, o Escola Siam, com a sua versão para bolero, para um disco que só saiu nos Estados Unidos em 1970. É uma recriação, vá, do álbum Valentine Suite do Escola Siam de 1969, mas aqui com algumas faixas pensadas de propósito para um alinhamento a sair nos Estados Unidos. E o álbum esse recebeu como título The Grass is Greener, do Escola Siam, uma edição em 1970 e apenas nos Estados Unidos. E lá pelo meio, esta versão de bolero que escutámos lá atrás. E entretanto estivemos com os Emerson, Lake & Palmer, uma banda fundamental para percebermos todo o rock progressivo que saía do Reino Unido, um super grupo com Keith Emerson nos teclados, Greg Lake no baixo e Carl Palmer na bateria. E estivemos com uma faixa que foi pensada para surgir nessa obra-prima que é Brain Salad Surgery, de 1973, mas ficou de fora do alinhamento desse registro dos Emerson, Lake & Palmer, mas acabou por surgir mais tarde, em 1977, no álbum Works Volume 2, que recuperava assim temas esquecidos e perdidos e que ficaram de fora de outros discos. Esta tem um título comprido, esta música: When the Apple Blossoms Bloom in the Windmills of Your Mind, I'll Be Your Valentine. Acabou mesmo por ser o lado B do tema Jerusalem, de 1973, ou seja, quem adquiriu este single em 1973 tinha lá esta música, que em disco, em longa duração, só surgiu mesmo em 1977. Como disse no início do programa, vamos também prestar hoje homenagem a Miles Davis, ele que nos deixou há 30 anos, morreu a 28 de setembro de 1991, tinha 65 anos, mas quando nos deixou já tinha mudado para sempre a música popular mundial. Ele que gravou inúmeros discos singulares, importantes, peças basilares da música contemporânea e da música popular, por exemplo, Birth of Cool, nos anos 50, que recuperava já gravações de finais dos anos 40, esse disco crucial e lindíssimo que é Kind of Blue, de 1959, mas hoje destacamos o disco de 1970, Beaches Brew, um álbum importante para percebermos aquilo que se considera como jazz fusão, já que Miles Davis trouxe para este disco, que conta com inúmeros músicos, mas trouxe para este disco as referências do rock, também do psicadelismo. Há muita cor aqui neste álbum, também muito corta e cola de produção de estúdio, algo também único numa produção de jazz, já que o disco nasce de muitas jam sessions e os produtores do álbum cortaram muitos pedaços e cruzaram tudo num disco que vai a muitos sítios e que de facto se tornou num disco importantíssimo na carreira de Miles Davis e também para toda a década de 1970, pois estão aqui as bases daquilo que se veio considerar de jazz fusão em Beaches Brew. É de lá que tiramos o tema título, são mais de 20 minutos numa música que é hoje uma das peças mais importantes de toda a música popular do século XX, e é a nossa homenagem da Floresta Encantada a Miles Davis, a tudo aquilo que deu ao jazz, o trompetista, mas também de tudo aquilo que deu a todos os géneros que rodearam o jazz desde a sua formação. Miles Davis, em 1970, a faixa título de Beaches Brew, em 1970, a fechar a Floresta Encantada desta semana. Thank you.